É o sacrifício do gueto, senhores. Sangue, eu dou sangue. Sangue, sangue. Eu tenho peso nas mãos, o adversário também. Vou chegar, vou além. Só Deus e eu sabe o que eu passei, o quanto eu sofri, o quanto eu treinei. O sacrifício do gueto é em cima do ringue. O soco sai do estilingue. No dia a dia eu não sou violento, mas aqui em cima, rapaz, eu lamento. Concentrado vou no objetivo, frente a frente com o inimigo. Se eu achar a brecha, ele vai deitar. Meu cruzado eu vou engatar. Jab A, jab A, jab A. Um, dois, pra lá e pra cá. Upper, cap, pra derrubar. Se ele cair, não vai levantar. Jab, cruzado, direita, esquerda. Gancho, esquiva, não para, golpeia. Um, dois, pra lá e pra cá. É preciso bater pra não apanhar. Jab, cruzado, direita, esquerda. Gancho, esquiva, não para, golpeia. Um, dois, pra lá e pra cá. Saí do sofrimento e não quero voltar. A minha vida como inspiração, meu sofrimento de motivação. Sem um tostão pra pagar a academia, perseverança era tudo que eu tinha. Subindo e descendo, ladeira correndo, fui me cuidando e me desenvolvendo. Fazendo supino com lata de concreto, abdominais, polichinelo. Inspirado nos melhores que eu vi vencer. Nem todos os campeões estarão na TV. É preciso pagar e nada dever. O nome é a primeira honra que o homem deve ter. Mas não é por fama que eu faço isso aqui, deve ser por opção, sei lá. Tô aqui castigando o supercílio e a linha da cintura. O sangue escorre, aqui não tem frescura. Jab, cruzado, direita, esquerda. Gancho, esquiva, não para, golpeia. Um, dois, pra lá e pra cá. É preciso bater pra não apanhar. Jab, cruzado, direita, esquerda. Gancho, esquiva, não para, golpeia. Um, dois, pra lá e pra cá. Saí do sofrimento e não quero voltar. Não vou sair daqui sem levar o cinturão. Sei que do outro lado tem um cara durão. Melhor assim, pra mim nunca foi fácil. É, esse negrão não nasceu num palácio. Sinto muito Don King, seu moleque vai pra lona. Qualquer coisa, vê se me telefona. O Sparre é meu amigo, mas tá todo inchado. Assim é o boxe, o treino é pesado. Lá se vão 10 assaltos de pura porrada. Ninguém caiu, até agora nada. Aprendi a gerenciar uma luta demorada. O meu psico já não se abala. A orientação que vem do treinador, você tem que castigar o supercílio que sangrou. Meu olho direito enxerga dois oponentes, um mais atrás, o outro mais à frente. Meu treinador é um homem paciente, me lapidou, conhece a minha mente. Sua sabedoria foi quem me educou, desde o começo em mim acreditou. Me ensinou a canalizar a raiva. Todo meu ódio está comigo, agora caia. Seria ele ou eu, ele sabia. Valeu guerreiro, lutou com valentia. Jab, cruzado, direita, esquerda. Gancho, esquiva, não para, golpeia. Um, dois, pra lá e pra cá. É preciso bater pra não apanhar. Jab, cruzado, direita, esquerda. Gancho, esquiva, não para, golpeia. Um, dois, pra lá e pra cá. Saí do sofrimento e não quero voltar. Periferia não tem só crime não. Periferia também tem seus campeões, os que superaram e vão superar os venenos. Verdadeiros exemplos.